senhores congressistas, nós do MDB estamos com João, mas não o João dos palácios encantados de Brasília, não o João das estribarias oficiais. Estamos sim, estamos com o João das palafitas da Amazônia, com o João dos mucambos do Nordeste, com o João dos cortiços de São Paulo, estamos com o João das favelas do Rio e do Rio Grande do Sul. Nós estamos com o João, mas estamos com o João desnutrido, cujos filhos morrem antes de atingirem 5 anos de idade. Nós estamos com o João, mas com o João que lavra a terra, que cava o chão, que corta a cana e que não tem direito a um pedaço de terra neste país dominado pelo latifúndio, cujas terras, metade delas, não estão sequer utilizadas. Nós estamos sim com o João, mas nós estamos com o João que, quando não está desempregado, virou boia fria pela imensidão deste Brasil, porque ganha tão miserável que não pode satisfazer as necessidades suas e de sua família. Sim, nós estamos com o João. Estamos com o João, aquele João magro, esquálido, aquele João que trabalha, que sua e que infelizmente não participa da riqueza nacional. Lá está a faixa. Estamos com o João. Estamos com o João analfabeto, e que são 50% da população brasileira. E a quem se exige tudo, de quem se tira tudo, mas não se deixa sequer o direito de votar e de escolher pela eleição direta seu presidente da República, seu governador do estado, seu prefeito da capital. Sim, estamos com o João, o João que se alegra nos campos de futebol e que muitas vezes, sem poder ser eleitor neste país, pelo menos vibra, pelo menos torce pelo seu partido, o partido que quer acabar, que é o partido do povo, que é o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Querem lhe tirar até esse direito, congressistas do Brasil. Talvez a maioria que aqui está seja homens da minha geração, que viram e que sentiram o Brasil redemocratizado de 45, aquele Brasil que sofreu tantos retrocessos, que teve avanços e que teve recuos na sua evolução política, aquele Brasil que sofreu golpes e que contragolpes, que teve presidente que foi levado ao suicídio, presidente que renunciou, presidentes que foram depostos, mas que, apesar de todos esses fatos, não assistiu jamais o retrocesso de um regime democrático querer extinguir os seus partidos políticos. Sim, senhor presidente, senhores congressistas, nunca, jamais, em país algum do Ocidente democrático, nunca, jamais no Brasil, na monarquia ou na república, quando imperou o regime democrático, se extinguiu partidos políticos. A extinção é sempre um golpe de força, é sempre uma violência. Este golpe de força que eles fizeram em 64, quando extinguiram os partidos políticos, mas lá ainda tinha atos institucionais que poderiam não justificar, mas explicar a tirania. Mas agora, senhor presidente, agora, senhores congressistas, quando o próprio governo diz que estamos num processo de abertura, que abertura é esta, senhor presidente, que começa por fechar partidos políticos, Que abertura é esta, senhor presidente, que em nome de um pluripartidarismo começa por extinguir partidos? Nós não somos contra o pluripartidarismo. Pelo contrário, esta é uma bandeira nossa. Esta é uma tese de que nós não abrimos mão. Por isso mesmo, os membros da comissão mista apresentaram um substitutivo consagrando um pluripartidarismo, mas um pluripartidarismo livre, pleno, um pluripartidarismo que não pode ter as amarras que são consagradas no projeto do Executivo. Mas sendo a favor do pluripartidarismo, daquele que assegure a todas as correntes de pensamento político o direito de se organizar autonomamente, em nome deste multipartidarismo, não se pode querer extinguir os partidos existentes. Senhor presidente, senhores congressistas, este é um atentado de que não se tem notícia na história. Submeter-se à casa do povo, a acabar os partidos do povo. Este projeto é inconstitucional. Ele atenta contra a Constituição. A Constituição que, pelo menos formalmente, assegura o regime representativo baseado na pluralidade dos partidos. Pois bem, dentro de poucos dias, aceito que seja este projeto, já não haverá partidos políticos neste país. Será o caos. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe sequer qual a trama diabólica que se esconde por trás disso tudo. Senhor presidente, senhores senadores, nós estamos aqui para fazer o que sempre fazemos. Desta tribuna, denunciar as violências que ocorrem neste país. Violências contra o trabalhador espizinhado e sacrificado numa política salarial de arrocho. Uma violência contra os estudantes do Brasil, para quem muitas vezes eles lançam aquele slogan odioso e que é plenamente fascista e que infelizmente nós ouvimos aqui dizer que estudante é apenas para estudar, quando o estudante tem sido um artífice da nossa história política através da nossa existência. A violência institucionalizada contra esta casa que viu muitas vezes os seus integrantes caírem pelo poder da força. Quantas e quantas cabeças não rolaram porque ocuparam esta tribuna para defender a liberdade? Eles agora acham um pouco e querem degolar o próprio partido da oposição. Este partido que eles mesmos reconhecem na mensagem, que cresceu, que se avultou, que se prestigiou, que tem o respaldo popular. Que eles acabem o seu partido, que eles têm vergonha deste partido, se nas últimas eleições, muitas vezes, eles omitiam a sigla partidária. Se a arena é um fardo insuportável para os seus ombros, eles se autodissolvam, mas permitam que nós continuemos a existir, porque nós somos o povo, nós somos o João brasileiro, este João que está conosco, dizendo, viva o MDB!